Se arrependimento matasse, estaria morto. Quantas vezes você já ouviu falar nessa frase sem pensar no seu significado? Mas arrependimento não mata, nunca matou e nem vai matar. O que mata o homem é exatamente o contrário. O não arrependimento dos seus erros. A Bíblia fala bem claro disso. O salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É necessário que primeiro a gente se arrependa do mau ato que tivemos, para que no final venha o perdão que não merecemos.